parei de ouvir. A resposta vi cair no chão, minhas lágrimas o cálice encheu, minha alma só faltava explodir. Mas Jesus ultrapassou o sepulcro com seu corpo divinal. Ultrapassa esta parede que só me trouxe o mal. Ultrapassa esta parede, diz, a minha paz vos dou, e resolve os meus problemas, e diz, aqui estou.